me envolvi aqui, cabendo a mim interessar quem está por vir. Hoje tudo é troca, tem quem troca o que não troque. Quando espoca, biloca, é sempre quando tá de costa. Tem interesse, vira, estenda a mão e pira. Quando sobe a cortina, já corre atrás das pilhas. Seja cifrão, aperto de mão ou qualquer forma de inflamar o ego tipo Lucifer. Interessado se o que te supre não satisfaz, se o que te acalma não é verdadeira paz. Aliás, a paz que você vende em CD não é a mesma fórmula que serve para você. É engraçado, eu sei, parece contradição. Nem tudo é o que parece, é só prestar atenção. O interesse existe, só não sei no que ou em quem. O meu eu sei e digo, ressuscitou em Jerusalém. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a razão do meu viver. Os meus interesses estão no reino. Estão no reino. Tô na pilha, então ouça quem tem ouvidos, escrevendo aquilo que acredito. Não quero fazer som pra te agradar. Passei da fase de provar, o que eu quero é só cantar. O meu interesse, se você não sabe, nego, tô de olho no prêmio. Evangelho e a Cristo temo, levando a sério. O bang aqui é ministério. Ninguém quer brilhar, então deixa de lado os blim blim. A gente vai enquanto os outros só querem as verdinhas. Só vai somar aquele que acredita e nunca mais mendigar. Parceria na pista, vários seguindo e aplaudindo. Será que sobra um em um milhão? Amigo, se peneirar e sobra algum irmão. Comigo, só cola se virar um troco e o troco vem. Nossos interesses estão no reino, amém. Eu sei.